quando te conheci, não pude imaginar, não pude suportar que cheguei depois, porque cheguei depois. Eu só vivo te esperando. Você escolheu tua vida livremente e não devo nem pensar em interromper para juntar-me a ti. Te quero com loucura e sei que não está bem. Te quero com loucura, mas cheguei depois. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Te quero com loucura e sei que não está bem. Te quero com loucura, mas cheguei depois. Não pude imaginar, não pude suportar que cheguei depois, porque cheguei depois. Nada me importa agora, sei que te posso amar sem você saber. Te quero com loucura e sei que não está bem. Vivemos em dois mundos diferentes. Vida segue um rumo que não devo pretender nem pensar interromper para juntar-me a ti. Te quero com loucura e sei que não está bem. E hoje eu só vivo te esperando. Você escolheu tua vida livremente e não devo nem pensar. Te quero com loucura e sei que não está bem. Te quero com loucura, mas cheguei depois. Na na na na na na na na na na.